Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Fernando Esculcas, do Centro Parroquial de Santa Ovaia, e a Doutora Laura Santos, para nos falarem desta instituição de solidariedade social que é considerada uma das melhores do concelho. Vamos conversar das valências, dos acordos, com a segurança social, do pessoal e dos utentes. Falaremos das dificuldades que o país e a Europa atravessam e que se refletem nas instituições e nas pessoas, bem como das dívidas que algumas IPs já estão a ter por parte dos utentes. Analisaremos os encontros intergeracionais e o bem que isso pode proporcionar ou não às crianças e aos idosos. Bom dia e obrigado por terem aceitado este meu convite. Um cumprimento especial para todos os que nos escutam. Em primeiro lugar, vou-me dirigir aqui ao Sr. Fernando Esculcas para lhe dizer em ar de brincadeira que o tempo passa muito depressa e que por isso todos devíamos aproveitar bem. Se o Esculcas não sabe, há quantos anos aqui que esteve comigo, pois não? Não tenho. Eu vou-lhe lembrar. Foi em 2001, no Ano Internacional do Voluntariado. É possível que até, não sei, eu tenho uma dúvida. Isto informatizado não está da minha parte, eu estive a ver manualmente e vi que de facto em 10 de junho de 2001 esteve cá comigo. Agora, se já esteve depois disso ou não, sinceramente que não tenho a certeza. De facto, a memória também já vai ficando um bocadinho apagada. Não tenho assim uma recordação muito fixa dessa passagem. Também não é importante, não há problema. Sr. Esculcas, há quantos anos é que está ligado aqui à instituição? Há 31 anos, desde 1981. Há 31 anos, muito bem. Para além desta atividade na instituição, lá na freguesia, também toca outros instrumentos ou não? Sim, olha, pertenço também ao Conselho Económico da Fábrica da Igreja, já fui membro da Junta de Freguesia há cerca de 20 anos, enfim, também colaboro na Sociedade Recreativa, embora com muito pouco tempo disponível. Enfim, e também, como sabem e é conhecido, também sou colaborador na Rádio Boa Nova desde praticamente a sua inauguração. Eu costumo perguntar, e também o vou fazer, isto de trabalhar, e neste caso, pelo que me está a dizer, há mais de 30 anos, nesta IPS, isto é um bom investimento, trabalhar numa IPS ou não? É um investimento maravilhoso e aliciante para quem, de facto, pronto, tem, não é disponibilidade, porque normalmente quem tem pouca disponibilidade de tempo é quem, de facto, mais se dedica a estas coisas. Mas é, de facto, uma motivação grande que sempre existiu em colaborar com esta instituição, quando fui convidado, porque a instituição apareceu numa altura em que eu estava em Lisboa e depois vim trabalhar para cá, no início de 1982, e logo aí a instituição tinha começado a funcionar uns meses antes, e logo aí fui convidado para fazer parte dos corpos sociais da instituição e aceitei com muito agrado. Portanto, no fundo, é um bom investimento, tendo em conta o nosso fim último. Ó, doutora Laura, agora vou lá, doutora Laura Santos, como técnica lá do Centro Social, vou conversar também um bocadinho consigo. Que valências e, se possível, também o número de utentes que têm lá na instituição? Olá, muito bom dia. Nós temos na instituição quatro respostas sociais, ou valências. São 50 utentes em centro de dia, 33 em lar, mais 15 em serviço de apoio domiciliário e 15 em CATEL. Para além destes acordos, ou deste acordo que têm com a Segurança Social, têm lista de espera, têm dificuldade em conseguir o número de acordos, como é que é? Sim, neste momento, a nível de acordos com a Segurança Social, não estamos a conseguir adquirir mais nenhum. É a dificuldade de todas as IPSs neste momento. Tem lista de espera, então? Para o lar, sim. Em especial para lar e já apoio domiciliário, temos a lista de espera. Para o lar mais ainda, claro. Para além destes utentes que não estão, que não são comparticipados pela Segurança Social, têm assim outros ou não? Eu disse que falava com a doutora Laura, mas o Sr. Fernando Esculcas tem quando entender, não tem problema nenhum, está bem? Estamos a conversar, e isto é mesmo para conversar a três e não a dois ou a um, por isso está à vontade. Então, há utentes para lá do... Tem utentes que não estejam, sejam comparticipados ou não? Sim, em especial na resposta social de apoio domiciliário temos mais. Porque quando nos solicitam um serviço, é difícil para nós dizermos um não. Porque se nós estamos numa área de intervenção e são nossos, como eu costumo dizer, dificilmente não lhe vamos dar essa resposta. Em especial em apoio domiciliário temos utentes a mais. Damos resposta a mais utentes do que os 15. No apoio domiciliário, já que falou agora nele, eu creio que é um dos bons serviços também. Portanto, fazem todos os dias, inclusive aos fins de semana. Como é que funciona o apoio domiciliário já agora? O nosso apoio domiciliário, geralmente ao fim de semana, não presta todos os serviços. Presta o essencial, que é a alimentação a todos aqueles que têm necessidade. Também nem sempre o apoio domiciliário ao fim de semana é muito aceito, porque as famílias estão e nesse aspecto eles vão ajudando. Realmente servimos aqueles que estão mais isolados e sozinhos. E aos outros dias, os outros dias prestam todos os serviços que os utentes desejam, porque no fundo os utentes é que decidem o que é que querem em relação, sim, portanto, em relação ao apoio. Temos mais que um serviço e eles solicitam aqueles que desejam. Sim, sim. Tem assim também algum enfermeiro que faça apoio ou não? Não, neste momento só temos um enfermeiro que faz apoio à resposta de lar. E sempre que necessário, se é ao centro-dia, mas essencialmente é ao lar que dá a resposta. Eu coloquei agora esta questão porque há poucos dias, quando estive à conversa com outra IPS, apercebi-me disso. Acho que não é muito vulgar, mas achei extraordinário, porque a pessoa dizia-me que, a sua colega, dizia-me que já não posso precisar. É uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, que o enfermeiro, portanto, visitava, portanto, os utentes do apoio, e achei, de facto, pois, muito, muito, muito interessante. Sr. Fernando Esculcas, há pouco falámos dos que pagam, dos que não pagam. Tem, assim, algum caso lá também que a pessoa não tenha possibilidades de pagar e que esteja gratuitamente ou não? Não temos dívidas, ninguém que esteja a dever, ou se há um caso ou outro, só é esporádico e temporário, porque... Temos tido um caso ou outro em que tivemos que, de facto, anular por carência económica e, portanto, estamos sempre atentos a alguma atenção que é necessária fazer devido, de facto, às dificuldades que as famílias, os utentes passam e agora pior, tendo em conta a situação geral do país. Pois, eu quando coloquei esta questão, não era propriamente o caso das dívidas, que agora as misericórdias começam a dizer que têm também... No aspecto das nossas dívidas ao exterior, nós, desde o início, nos pautámos sempre por ter as nossas contas arrumadas e não temos, de facto, dívidas para com os fornecedores. Não, mas não é isso. Deus me livre, também não quero entrar aí. Não, o que eu tanto pretendi e volto a referir é que eu estava a lembrar que eu há anos estive também numa instituição destas e havia de facto uma pessoa que não tinha mesmo possibilidade de pagar, portanto não entrava no acordo, não tinha possibilidade de pagar e essa pessoa acabou por ficar, portanto a pessoa estava numa situação muito degradante de viver e de comer e portanto acabou por ir para lá e não pagava nada. Isso, eu quando coloquei esta questão é porque isso dava uma felicidade interior muito maior do que aqueles que vão e que pagam, porque quer dizer, quando as pessoas têm mais necessidade, eu penso que quando há sensibilidade da parte da instituição, isto dá-nos alegria, eu costumo dizer, dá-nos aquela felicidade que as outras coisas não nos conseguem dar, porque esta felicidade é dentro, é um bem, não significa que o outro não seja um bem, mas este é um bem maior. Portanto, era neste campo que eu queria falar. Neste aspecto, pronto, atualmente, pronto, isto já há alguns anos, esta parte que de facto pouco fazemos, alguma... portanto, ajudamos a alguma situação ou outra, em casos pontuais, mas já tivemos em tempos, já lá veio bastante, não me veio à memória, que tivemos lá um ou dois casos em que, de facto, eram pessoas de uma carência tão grande que, de facto, a instituição lhes oferecia até, inclusivamente, ainda não tínhamos a valência do lar, e conseguimos arranjar um lugarzinho, um cantinho para uma pessoa lá comer e dormir sem pagar absolutamente nada. Pois, isso, creio que esses aspectos, quando a gente de facto tem sensibilidade, acho que são muito mais interessantes, pronto, dão-nos muito mais felicidade. Sobe no céu, chegam ao jardim os velhos, honoráveis presidentes dos bancos de pau vermelhos. Analisam movimentos, conferem as florações, medem o canto das aves, dão a vala às estações. Não há nada no universo que aconteça sem o não e sem o sim dos velhos do jardim. E depois chamam os pombos, de pão e milho dão festim, e os pombos falam com eles a língua dos querubins. Quando a tarde se despede, voltam de novo a ser velhos, seguem o rastro do sol no lago feito de espelhos. Não há nada no universo sem o não e sem o sim, os velhos do jardim. Um dia vão subir ao céu, montadas nos cisnes do lago. aconteça sem o não e sem o sim. Velhos do jardim, não há nada no universo que aconteça sem o não e sem o sim. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou em radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira, às 19. Hoje temos connosco o Sr. Fernando Esculcas, docente paroquial de Santa Ovaia, e a Doutora Laura Santos, para nos falarem, e já nos estão a falar, desta instituição de solidariedade social, que é considerada uma das melhores do concelho. Vamos falar, aliás, estávamos a falar das dificuldades das famílias, das pessoas, e falaremos também do país e da Europa, que atravessam, de facto, algumas dificuldades, e isto acaba por se refletir nas instituições e nas pessoas. Analisaremos também os encontros intergeracionais e o bem que isso pode proporcionar ou não às crianças e aos idosos. Abordaremos também outras formas de manter os utentes ativos. Doutora Laura, há pouco estávamos a falar de dificuldades. A maioria das pessoas, dos utentes ali do lar de Santa Ovaia, do lar, e não só é do lar, portanto, daquelas pessoas que apoiam, são, de um modo geral, lá da freguesia, ou são assim mais afastados? A nossa área de intervenção não passa só pela freguesia, mas também pelos lugares de galices e vendas de galices. São a nossa área de intervenção há muitos anos. Claro que estava-me a perguntar se as pessoas têm algumas dificuldades. O que eu tenho vindo a notar é que realmente todos os nossos idosos se assustam com as contas, não só da instituição, mas isso é mais relevante, e por vezes acontece que nem sempre é o mais importante, porque isso que nós conseguimos dar a volta. O que nós não conseguimos muitas vezes dar a volta nem ajudar é na medicação. E como se sabe, a grande parte da reforma dos nossos idosos vai para a medicação. Isso, por vezes, e eles pensam dessa forma, que é melhor não comer do que faltar na medicação. E acontece muitas vezes, os nossos idosos começam a dizer: ah, hoje eu não venho, amanhã também não venho. E porquê que não vêm? Pois, é assim, pois. E eu começo a dizer: não, mas para aqui vocês têm que vir sempre, independentemente de tudo. É claro que lá pressionamos muito mais para virem, e às vezes o Sr. Fernando diz-me assim: pois, Sr. Fernando, mas deixe lá, vá, hoje a conta fica assim, não é, Sr. Fernando? Já não é a primeira vez que isso acontece. Oh, deixe lá, pronto, é mais um almoço, menos um almoço, é mais para a frente, mais para trás. É claro que nós não vamos estar ali a fazer as coisas com tanta rigidez. O mais importante é realmente eles estarem alimentados e terem um pouco de convívio naquele local, que é deles, e é para eles que foi criado, não para nós, não é? E a ideia daquela casa não é realmente o lucro, é outra coisa muito mais para além disso. É a solidariedade, é a simpatia, é o bem-estar daqueles utentes que estão ali todos os dias connosco. Está bem, o que acaba de referir acho que é muito bonito, de facto é extraordinário. Lá na zona que vocês, portanto, acabam por apoiar, há assim muitas pessoas sós ou não? Sim, temos alguns casos em que os filhos estão para fora, estão para o estrangeiro, e acabam por ficar ali sozinhos durante um mês, dois, três, quatro. Inclusive nós temos utentes que nos deixam a chave de casa, com o receio do outro dia não virem. E eu costumo-lhes dizer: quando vocês não vierem, nós vamos lá. E já não é a primeira vez que isso acontece. No fundo, eles estão um pouco entregues a nós, digamos, porque as famílias estão fora. Pode haver o vizinho ou a vizinha que dá por ela, mas já nos aconteceu assustarmos e irmos lá a casa a correr, porque o utente não chegou à hora, e que habitualmente chega. Mas há alguns casos, temos outros casos que as famílias estão presentes, mas também vão trabalhar e precisam desse apoio para, quando não vêm, nós estarmos atentos se aconteceu realmente alguma coisa. Aqueles casos de pobreza envergonhada não são muito frequentes aqui ainda, pois não? Vão surgindo cada vez mais. E é mesmo envergonhada, porque não, dificilmente é declarada, porque as pessoas tentam escondê-la o mais possível. Isso é mais difícil também para vocês, para detectar, não é? Muito. Por vezes conseguimos lá chegar através de um comentário perdido e vamos avaliando e vamos percebendo que ali há alguma coisa que não está bem. Porque realmente vai surgindo, e com o desemprego que estamos a viver no concelho e no país, vão surgir muitas, muitas pobrezas envergonhadas. Sr. Fernando Esculcas, isso é mesmo da sua atividade como contabilista. Portanto, isto vai continuar a cair? Sim, as perspectivas, de facto, portanto, a contribuição por parte, ou compartilhação por parte da Segurança Social, tem-se mantido nos mesmos níveis já há cerca de 3 anos e não tem perspectivas de aumentarem. E, portanto, os custos das matérias alimentares e dos produtos de higiene, de toda a manutenção, gás, eletricidade, isso está a aumentar constantemente e claro que é para nós difícil manter aquela estabilidade económica que tínhamos vindo a manter durante estes anos para trás. E, de facto, se de facto não houver mais ajuda, que os nossos governantes não olhem um pouco mais para aquilo que de facto é necessário para auxiliar, para ajudar a sobrevivência dos utentes em geral. Como disse a doutora Laura, já as pobrezas envergonhadas que há. Não sabemos, de facto, qual é o fim o fim. Não temos medo desse fim. Tentamos enfrentá-lo porque é para isso que a nossa instituição está... foi criada e quer manter-se, portanto não nos faltará, vamos lá, coragem e para continuar a lutar, mas também não podemos olhar para nós, podemos olhar para as outras instituições, que há muitas que estão em estado já quase de falência, por aquilo que conhecemos. Pois, aliás, há poucos dias nós vimos na televisão que algumas misericórdias diziam que estavam com dificuldade. Eu em tempos li que, das 3 mil IPs, que 400 poderiam vir encerrar por motivos económicos. Quer dizer, isto pode ser, de facto, isto da maneira para o caminho que isto vai, isto pode ser uma tragédia muito grande, vamos esperar que não, e que isso não aconteça, mas realmente isto não é muito agradável. Doutora Laura, eu ainda voltava ali atrás só um bocadito àquela pobreza envergonhada. Quando vocês detectam um caso destes, o que é que normalmente vocês lhes dão? Como é que vocês ajudam? Como é que fazem este caso? Neste momento as ajudas não podem ser muitas, tendo a ver que os cortes têm vindo a ser efetuados, não é? Há uns anos atrás nós tínhamos um projeto no concelho, que era o Pedias, que era conhecido por todos nós, que nós tínhamos muito mais facilidade de dar aquela ajuda pontual que as pessoas e as famílias necessitavam. Neste momento resta-nos enviar para a Segurança Social e para o Banco Alimentar que existe no concelho, como é de vosso conhecimento. Pouco mais temos além disso, porque realmente um subsídio hoje é muito, muito complicado. Também temos a PECAC, que é uma resposta também, uma medida da Segurança Social, que neste momento é só de bens alimentares e pontual, uma vez, duas por ano no máximo. Não está a ser muito fácil para nós ajudarmos estas famílias de pobreza envergonhada e não só. A pobreza que já é vista sem ser envergonhada, não é? Não é fácil. Não é fácil, de facto não é fácil. Quando os utentes fazem anos lá no lar, têm assim alguma atenção com eles ou não? Nós todos os meses, na última quarta-feira de cada mês, temos uma festa que há muito bem a ser feita naquela casa, que temos uma missa que geralmente é realizada pelo nosso pároco, neste momento o Padre Borges, e temos um bolo, fazemos um almoço e temos um grande bolo onde cantamos os parabéns a todos as colaboradoras e utentes e crianças daquela casa, inclusive aos meninos do jardim de infância que almoçam todos os dias connosco nas instalações, juntamente dos idosos. É uma festa muito grande. Todos vão ter uma velinha, todos cantam os parabéns e no final há aquele contributo de beijinhos e abraços para todos os aniversariantes daquele mês. É muito bonito. Já estão a fazer o encontro intergeracional? Pelo menos nós fazemos todos os meses e todos os dias naquela casa. Meses porque é o dia dos anos e todos os dias porque geralmente na nossa casa os meninos que almoçam connosco, do CAT, ali do Jardim de Infância, almoçam nas mesas dos idosos. Isto é, com o avô, com a tia-avó, com a vizinha da avó, com a vizinha da mãe. E é muito engraçado chegar àquele salão e àquele refeitório e ver as crianças espalhadas nas mesas dos utentes. Não vemos aquela casa como seja uma casa de idosos, ou como posso dizer, um espaço só de pessoas com mais de 50 ou 60 anos, mas não, é um convívio permanente, até porque nós temos o ATL, ou o CATL, que está connosco há muitos anos e que sempre tivemos esse bem, foi tentar fazer uma junção entre as idades, porque para mim é o mais importante, não é vivermos ali com cada um no seu lugar, não, todos misturados. E fica muito bonito. É bom de ver. Aliás, com um certo orgulho que presencio diariamente essa convivência à hora da refeição entre os nossos utentes mais idosos e as crianças da escola e do jardim de infância. Uma coisa que, de facto, é bonita. A forma como se convivem, como se fosse família, como se fosse o avô, como se fosse o neto, é interessante. Pois, parece-me também muito interessante. Pois, não. Pronto, é natural que muitas outras instituições façam o mesmo. Talvez eu não costumo perguntar, mas pronto, acho que sim. E todos têm a ganhar, creio eu. Não é, doutora? Portanto, têm a ganhar os mais velhos, mas também têm a ganhar os mais novos. São coisas que se vão aprendendo, não é? Olha, eu geralmente, e presencio isso e vejo muitas vezes isso, as famílias têm alguma dificuldade no início de verem o idoso junto com a criança. As famílias das crianças. Em especial das crianças, inicialmente tiveram alguma resistência. Contudo, eu tenho vindo a explicar-lhes que isso é o melhor que há. Hoje são as próprias famílias a dizer que não há nada igual como estarem ali. Acabam por criar valores, transmitirem-lhes valores que hoje estão-se a perder e que nós tentamos manter, que é o respeito entre um e outro, o mais idade e o menos idade. Para além disso, eles conseguem perceber que um dia vão ficar assim. Porque agora há dias uma educadora me dizia assim: vieram ao lar, como vêm imensas vezes, fazer atividades connosco, tanto as crianças do jardim como da escola primária, estamos permanentemente a fazer atividades em conjunto. E um dia uma educadora dizia-lhes que um dia vocês vão ficar assim. Para as crianças do jardim de infância, eles diziam: nós vamos ficar assim velhinhos como eles? Sim, vocês vão ficar igual a eles. Para eles, nunca iriam crescer. Mas o contacto permanente com os idosos vai-lhes mostrar a sua vida de um dia mais tarde. E penso que aí eles aprendem a ver o que é que vai acontecer um dia. Para além disso, eu noto que as nossas crianças andam na nossa casa como se fosse deles. Inclusive eles que costumam dizer: oh mãe, não me vais buscar tão cedo, deixa-me lá ir ao ATL à tarde. Porquê? Porque eles estão ali à vontade, estão na casa deles também. E os idosos acolhem-nos com muito carinho. Portanto, para nós aquilo é algo fenomenal, porque realmente o estarem todos juntos, o respeito, a comunicação entre eles, olha, tu vês. Não vê lá, não faças tanto barulho, tu não comas assim, põe o garfo como deve ser. Portanto, aquela transmissão de valor dos mais vividos para os mais pequeninos é lindo, lindo. Portanto, há cerca de um mês esteve aqui o Dr. Herdade, que é o presidente da Fundação, não é? E como médico ele referia isso e dizia: pronto, que as crianças, e que ninguém tenha receio, que os pais não tenham receio, porque os velhos não fazem mal às crianças, quer dizer, nem lhe pegam doenças, nem nada, quer dizer, portanto, eles que estejam à vontade, e que de facto todos têm a ganhar, e esta frase é dele, todos têm a ganhar, uns e outros. Pois eu acho que isso é muito interessante, é muito bonito, e quando as coisas assim são, há que continuar. Andar nesta estrada. Estamos com as conversas em rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ou da radiobonova.com, ou domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Fernando Esculcas, docente paroquial de Santa Ovaia, e a Doutora Laura Santos, para nos falarem desta instituição de solidariedade social, que é considerada uma das melhores do concelho. Então, já falámos das valências, dos acordos com a Segurança Social, do pessoal, dos utentes. Estávamos há pouco a falar dos encontros intergeracionais e vamos abordar agora a seguir, portanto, todos estes temas mais com a doutora Laura, porque são mais no aspecto técnico, e vamos falar um bocadinho, portanto, deste aspecto dos utentes, do trabalho que as técnicas têm que ter, portanto, em relação a estes serviços. Doutora Laura, Portugal tem 1 milhão e 500 mil pessoas com mais de 65 anos. A OCDE diz que um país é envelhecido quando a população tem mais de 7% de pessoas com mais de 65 anos. Portugal tem quase o triplo. Como é que vê a nossa sociedade face a estes números? Não vai ser fácil para o nosso país daqui a uns anos. Se a pirâmide já está invertida, hoje, como é que vai ser daqui a uns anos? Assusta-me um pouco. Eu costumo dizer que não tenho pena daqueles que estão agora na minha casa, naquela minha segunda casa, como eu costumo dizer. Eu vou ter pena dos meus filhos. Porque hoje eu sei que nós estamos capazes ainda de os ajudar a dar alguma qualidade de vida. Não sei como é que vai ser daqui a uns anos, porque realmente não vamos ter jovens para nos ajudarem. Não vamos ter pessoas capazes, provavelmente, em número suficiente para darem aquela ajuda que vamos necessitar nós, vamos lá chegar à idade deles, aos idosos, não é? Não me parece que vá ser fácil. Vamos ter que, provavelmente, e este governo ou outro qualquer, vai ter que tomar medidas diferentes daquilo que temos tentado a tomar até hoje. Porque realmente o nosso país está a envelhecer drasticamente. Vai ter que tomar medidas, porque realmente eu sinto que não há medidas, não se está a fazer nada. Estamos a ver como é que as coisas estão a afundar, e a ideia que eu tenho é que realmente não se faz nada para alterar esta situação. Toda a gente opina, toda a gente fala, mas quer dizer, mas depois em concreto, para nada, nada feito. E eu acho que as medidas já deviam ter sido tomadas há mais tempo, não só agora. Sim, agora deviam ser tomadas drasticamente, de uma forma intensiva, mas estas medidas deviam ter sido tomadas já há mais tempo atrás, prevendo que realmente o envelhecimento iria acontecer com este número tão elevado. Porque o mal não está em haver idosos. Não, o mal está de todo. Está na falta de crianças, não é? Exatamente. Não sei se sabe, mas a Câmara Municipal criou um programa agora de crianças de grávidas, portanto, para poderem ajudar as crianças que vão nascer no nosso concelho. Não sei se será o suficiente perante a crise que temos, mas já é alguma ajuda. Pois, eu quando vejo isso, não só a Câmara de Oliveira, mas outras também têm feito isso. E de facto, isto para quem tivesse vergonha, isto vinha envergonhar o governo. E eu falo nisto, não falo de política, porque eu não sei nada de política. Também não. Mas quer dizer, quando uma Câmara toma uma iniciativa de ajudar uma situação que toda a gente vê, e este governo e os outros governos, aqueles governos que prometiam 200 euros ao fim dos 8 anos, e até isso, com isso acabaram, não é? Isto não tudo foi acabado. Não há intensivos para a natalidade. Nenhum. Até porque percebemos a nível de nós, as mulheres, hoje trabalhamos mais no exterior, estamos sempre prontas a trabalhar, e temos que trabalhar para poder conseguirmos ter uma qualidade de vida em casa. Mas até para nós vão criar medidas para as pessoas, para a natalidade, para as grávidas, para as mães. Isso aí não vai ajudar, pelo contrário, vai contrair a natalidade por completo. E a longevidade, será que é apreciada no nosso país ou não? Se quer que lhe diga, já foi mais que agora. Infelizmente tenho que dizer isto, porque quando me dizem que um idoso vai a uma consulta ao hospital ou etc, e dizem, pois, a idade já está muito avançada, há que poupar, não é verdade? Infelizmente isto tenho que lhe dizer, há que poupar na medicação, há que poupar em tudo. Eu ainda há pouco tempo eu estive num hospital e vou dizer as palavras de uma enfermeira que eu não sei o nome. Eu estava no Hospital Universidade de Coimbra a visitar uma pessoa e dizia-me, eu estou a fazer alergia ao penso. Então, mas está a fazer alergia ao penso porquê? Olha, sabe, porque a enfermeira disse isto, e literalmente, é que agora não vamos comprar pensos à loja, vamos à loja dos chineses, e perdoem-me os chineses, porque realmente, até isso, não há dinheiro para comprar uma qualidade, o nível, a qualidade, não há. A saúde também está neste estado, e sem a saúde estar em total a trabalhar como deve ser, também não vamos ter capacidade de dar mais longevidade aos nossos idosos. A doutora Laura enverdou, e muito bem, pelo aspecto da saúde, que de facto está mal. Mas eu até me refiro, mesmo nas próprias casas, acho que há uma violência, não é? Para com os mais velhos. Violência que pode não ser violência de pancada, mas há uma violência verbal, não é? A própria ONU fez um estudo e disse que Portugal está entre os 5 piores países da Europa que tratam os mais velhos. Quer dizer, isto realmente, quem refletir, quem não, não um pouco, fica preocupado, porque acho que, pronto, está-se a perder tudo, não é? Quer dizer, isto, de facto, os valores vão-se perdendo e perdem-se em todo o campo, em todo o sentido. Mas por isso é que nós estamos lá, as instituições existem para que isso não se perca e para prevalecermos esse bem para com os nossos idosos. Não faz parte de nós, instituições, deixarmos que isso aconteça. E é para isso que existimos. Nunca e jamais, numa das minhas instituições onde eu já trabalhei, isso poderá acontecer ou virá acontecer. Quer por parte dos utentes, quer por parte dos familiares, quer por parte das colaboradoras que temos connosco. Doutora Laura, tanto nos lares, não sei se é o caso de Santa Ovaia, se não, mas em muitos deles há pessoas com mais de 80 anos, graças a Deus. Grande maioria. Portanto, grande maioria. É o que nós chamamos já a quarta geração. Como é que se trabalham estas situações? Porque uns são mais velhos, outros são mais novos, as coisas não podem ser tratadas homogeneamente. Como é que se tratam isso? É complicado? É difícil? Como é que é? Não é fácil. Agora, na verdade, aí também temos algum apoio, não só de técnico meu, mas de outras respostas, de outras medidas que possam ajudar. Daí também temos pessoal a trabalhar connosco, multifuncional, para poder dar essa resposta. Para além de mim, temos a fisioterapeuta que também trabalha com eles, que está permanentemente atenta, que vai ajustando a cada um deles e às suas necessidades o trabalho com eles desenvolve. Temos a enfermeira, temos o médico, temos uma animadora, espero ir ter uma psicóloga na nossa instituição, para que cada um deles seja trabalhado e seja desenvolvido e melhorar a sua autoestima, para que consigam viver com mais qualidade. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou radiobonova.com, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco o Sr. Fernando Esculcas, do Centro Paroquial de Santa Ovaia, e a Doutora Laura Santos, que nos estão a falar da instituição de solidariedade social, que é considerada uma das melhores do concelho. Estamos a entrar na nossa parte final. Vamos continuar a conversa enquanto o tempo nos permitir, já não será muito, mas a Doutora Laura há pouco estava a falar, portanto, deste aspecto destes encontros intergeracionais, do tratamento com as pessoas mais velhas, e vamos então, no tempo que nos falta, continuar a falar neste campo. Portanto, 2012, o ano passado, foi proclamado o ano do envelhecimento ativo. Parece-lhe que se fez muito ou pouco? Não fizemos o suficiente, quer no concelho, quer fora do concelho, porque tentámos fazê-lo de uma forma ou outra, tivemos vários encontros com outras instituições, etc., mas penso que não podemos pensar só que é o ano, esse ano, não, terá que ser sempre, todos os dias, todos os meses. Eu, por exemplo, amanhã vamos ter na nossa instituição a instituição de avô a almoçar connosco. Isto deve-se continuar a acontecer, não só com o avô, mas com qualquer outra instituição do concelho. E daí eu achar que poderíamos fazer muito mais. Também temos as limitações, dos transportes, isso também acaba por acarretar algum encargo financeiro, e que neste momento temos de ter algum cuidado. Mas, na verdade, por exemplo, amanhã vamos ter avô, tivemos o carnaval que festejámos também numa localidade aqui perto, que foi avô, entre algumas instituições do concelho e não só. Isso para mim é importante, e para eles é muito importante o saírem, o estar fora, o terem alguém em casa, o receberem, porque temos que manter. Agora, nunca se faz tudo. Pois, doutora Laura, eu quando falava não me referia propriamente nem a Santa Ovaia, nem a outra instituição, que até estava a pensar mais por cima, o que é que veio de cima que pudesse ajudar. Mas pronto, tudo bem, quer dizer, acho que isto que estão a fazer... Eu acho extraordinário. Eu gosto muito das IPs, e aqui incluo tudo, incluo as misericórdias. Pronto, isto de facto, eu estou aqui à conversa convosco e fico feliz quando vejo que as coisas correm bem. Eu acho que isso é interessante, quer dizer, estes encontros, portanto, é preciso ter as pessoas ativas. É preciso que as pessoas estejam esquecidas, se calhar, de muitos problemas que eventualmente podem ter, que pode ser a família, que podem ser outros, que são as doenças. E quanto mais nós procurarmos ter as pessoas ativas, melhor serviço nós estamos a fazer. Eu penso que estes encontros, quer com as crianças que há pouco falámos, quer com outras instituições, eu acho que isso é maravilhoso e isso acho que é de continuar a fazer. Claro, tudo tem custos, tudo tem trabalho. Se calhar era muito mais fácil estarem ali sentadinhos numa sala, mas eu penso que eu penso que as instituições têm que ter esta preocupação. Concorda? Plenamente. Eu não gosto de dizer que eles têm que estar ali sentados, porque claro que não têm de estar sentados. Agora, realmente de cima não vem muita coisa. Infelizmente fala-se, mas não se faz nada. Agora, se não formos nós na base a trabalharmos estas coisas e a desenvolvê-las nas nossas instituições, não acontece nada. Ou pouco acontecerá, porque realmente o nosso superiormente no pouco veio. O que é que veio? Falou-se. Falou-se muito, fizeram-se encontros para debater o tema, mas a realidade é que não se fez nada com as pessoas que são elas as que necessitam de... Os idosos é que necessitavam de estar em ativos. Pouco se fez. Eu penso que no Conselho trabalhou-se, mas fora do Conselho não se fez muito assim. Eu volto a referir mais uma vez o Dr. Herdado, que ele esteve cá há pouco tempo, e pronto, isto são assuntos, portanto, que o médico sabe, e ele dizia que, pronto, que as pessoas deviam estar o mais possível ativas, e porque há determinadas doenças que eventualmente até se retardariam se eventualmente as pessoas estivessem mais ativas. Falámos, creio que no Alzheimer, mas há outras também. Que, portanto, a pessoa quanto mais ativa estiver, portanto, tanto melhor, mais qualidade de vida tem. E eu penso que, de facto, tem que haver esta preocupação. Também me apercebi, quando estiveram cá os de avô, que eles devoram a leitura, devoram jornais, revistas, tudo o que lhes lá chega. Em Santo Ovaio, acontece mesmo ou não? Temos alguns utentes que sim, gostam muito de estar no seu espaço de leitura, mas eles gostam muito é de sair e passear. Eles saem de manhã, tenho várias pessoas que saem, quando eles chegam à instituição já estão a sair. Até onde é que vão? Vamos dar uma voltinha aqui à terra e já voltamos. E tenho um grupo, um grande grupo, olha, agora quando estávamos para sair encontramos uma senhora de 92 anos, até onde é que vem já? Fui buscar a água ali embaixo à fonte para beber fresquinha. Portanto, isto para mim é que é importante, com 92 anos ainda vai à rua buscar a água, ainda sai, podem... Vão ao café, vão visitar as suas casas, muitas vezes, que são da terra, as pessoas estão ali da terra e vão à casa e voltam. Isto é que, para mim, é importante. Isto é maravilhoso. Até na própria instituição, eu penso que... Eu estou a olhar aqui para o Sr. Fernando Sculcas e, portanto, nós é que estamos a dialogar e ele está-nos... Eu conheço melhor aquela casa do que eu. Estamos a falar de assuntos mais técnicos do que contabilísticos. Mas eu penso, e o Sr. Fernando Sculcas certamente pensará da mesma forma, até nas próprias instituições, se eles dessem uma ajudinha, é claro que eles às vezes não querem, mas quer dizer, se eles dessem uma ajudinha a descascar umas batatas, sim, alguma outra coisa qualquer, eu penso que era muitíssimo mais saudável para eles. Temos algumas pessoas que nos ajudam, claro, nem todas têm essa possibilidade, mas temos um número, determinados idosas que ajudam a levantar as mesas, a arrumar o refeitório, a fazer as camas, etc. Aqueles trabalhos domésticos, trabalhos banais que elas vão fazendo e vão nos ajudando imenso. Sem dúvida alguma, a apanhar a roupa, a dobrar, mantêm-se ativas. É curioso, por acaso, às vezes notar-se a vontade que de alguns utentes, especialmente algumas. Temos menos homens. Pois é. Que a vontade que têm em colaborar, e até se nota às vezes um bocadinho de concorrência, entre aspas, entre eles para fazer determinados colaborar em determinados serviços. Engraçado. A concorrência que o Sr. Fernando Sculcas fala, aquela inveja que de facto é própria do ser humano, que é terrível, não só nisso, mas em outros campos. Eu estou-me a lembrar que há anos eu estive numa instituição também, aliás, estive mais que uma, e havia um senhor que estava muito válido ainda, e que pedia para regar lá o jardim, e havia um outro que fazia isso. Ora, eles arranjaram logo ali uma sarilhada, porque eles não gostavam que, quer dizer, pronto, não gostavam que o outro fizesse, quer dizer, portanto, eles é que querem fazer, mas isto é, pronto, isto está-nos na massa, quer a gente esteja nas IPs, quer anda ali nos movimentos da igreja, quer anda nos outros lados, isto de facto é terrível. Foi uma coisa que nasceu connosco, é fruto do pecado original. Salutar também faz bem. Rugas, já começo a ter as primeiras rugas. Rugas, começam-me a nascer. Há idosos que disfarçam as rugas do envelhecimento com operações plásticas para aparentarem serem mais novos. Eu creio que não será o caso de Santa Ovaia. Mas o que é que lhe parece disto? Para mim, o envelhecer não tem nada a ver com as rugas. O envelhecer é nosso. É a nossa cabeça envelhece ou não envelhece. As rugas são menos. É algo bonito que vai surgindo em nós. Muito sinceramente, não tenho ninguém na nossa instituição que tenha e de por aí. Acho que até sou orgulho daquelas rugas que vão surgindo e vão aparecendo e lá estão. Acho que o envelhecer não tem nada a ver com o aspecto físico, tem tudo a ver com o aspecto psicológico. Somos nós é que envelhecemos ou não, e se queremos. E para isso, lá estamos nós, para lhes dar autoestima, para que eles não envelheçam psicologicamente, para os ajudar a que continuem a ter uma autoestima elevada e para se sentirem bem. Aliás, eu penso que nós não temos que estar a enganar-nos a nós ou a enganar os outros, quer dizer... Se a gente tem os anos, não vale a pena. Não vale a pena. Os anos não contam. Os anos não contam. O que conta somos aquilo que nós somos na realidade e aquilo que fazemos no nosso dia a dia. Os anos não contam. Absoluto. Nas instituições, quando as pessoas começam a ficar, portanto, um pouco mais velhas, muitas vezes pode-se correr o risco. Não estou a dizer que se corra, mas se calhar até se corre. É que se confunda muitas vezes dependência com autonomia e que alguém assuma esse papel. Parece-lhe que sim ou que não? Se estão dependentes ou não são dependentes, é isso que está-me a tentar dizer. Estou a tentar dizer que, portanto, pelo facto de a pessoa ser velha, pronto, que podemos transmitir a ideia de, pronto, que já não sabe, de que já não é capaz e que nós é que temos que substituí-los. Não, nada disso. Até porque assim nós insistimos sempre que eles façam alguma coisa para eles. Basta irem à refeição e tentarem ser alimentar-se eles próprios, né? Serem autossuficientes, mesmo que não sejam capazes e que as coisas corram não tão bem assim, são sempre, olhe muito bem, conseguiu aumentar a sua autoestima. Eu acho que não há que lhes dizer que já perderam algumas faculdades. Olha, ok, hoje não conseguimos tão bem, mas amanhã vamos conseguir melhor. É assim que terá que ser. Nunca dizer-lhes não é onde não são capazes, de longe. Pois, isso. Não é a nossa função. Pois não. Mas também temos que concordar que muitas vezes, pronto, em muitas instituições, e não falo de nenhuma, e até porque nem estou a ver nenhuma, mas há muitos disparates que se fazem, não é? Portanto, é necessário que realmente as pessoas também recebam, formação, para que depois, no contacto com os outros, se façam, não digo que deixem de se fazer as neiras, porque todos nós fazemos, mas que se façam o menos possível. O nosso tempo vai chegando ao fim e eu vou lançar uma última questão. E que é a seguinte. Penso que o tempo não vai permitir mais nenhuma questão. Bento XVI disse que a qualidade de uma sociedade, de uma civilização, julga-se pela forma como os idosos são tratados e pelo lugar que lhes é reservado na vida em comum. Eu penso que se calhar não tinha necessidade de colocar esta questão, porquanto ela vem ao encontro de praticamente toda a conversa que nós temos tido aqui. De qualquer modo, foi a última questão. Se não quiser responder, não responda, até porque acho que está respondida ao longo de todo este programa. Mas pronto, temos um minuto. Se quiserem aproveitar para fazer alguma coisa, não mais. Eu posso dizer que a nossa instituição respeita em todo, em pleno, o ser humano que lá temos, seja idoso ou não seja idoso, neste caso temos mais idosos, é respeitado em pleno a sua vontade e as suas crenças, sejam religiosas, não sejam religiosas, todos eles são respeitados por aquilo que são e daquilo como são. Já agora, eu queria aproveitar para agradecer esta oportunidade e agradecer também ao pessoal da nossa instituição, especialmente a doutora Laura Santos, pelo trabalho desenvolvido, gente que trabalha com gosto, com esforço e que estão dedicados à causa que defendemos. Sr. Fernando, também queria dar uma palavra a todas as instituições de conselho, saudá-los, para que também eles possam progredir e tenham sempre a vontade de servir os nossos utentes, os nossos, em geral, no Conselho. Sr. Fernando, desculpe, eu já estava para dizer que não tenho que agradecer nada, porquanto eu penso que a rádio tem esta obrigação, que é dar voz às instituições, a dar voz aos movimentos, a dar voz aos coteiros, a dar voz a quem trabalha por este país ou de uma forma ou outra. Portanto, esta é a missão, é assim que eu entendo. Por isso, a rádio não faz mais que obrigação. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.